Pegada de Pato, começando aqui ao vivo, direto de Belo Horizonte, do estúdio Pato Multimídia. Recebendo hoje aqui a dupla Spooler. É, os caras vão mandar um som daqui a pouco, vou bater um papo com eles também. E todo mundo fique de olho aí no Twitter, arroba coletivo Pegada, que vai rolar uma promoção online valendo o CD da banda Aldan, lançado semana passada, chamado Você Já Roubou Hoje. CDs do selo Membrana e também um CD da banda Samba de Luiz. Eu sou o Luiz com Z e agora nós vamos de música. Vamos lá, Spooler, vamos lá, vamos lá. Valentina do Spooler. É, como eu já falei, a banda é um duo formado em 2008. Os integrantes são o Davi. É Davi ou David? É mesmo. Davi. É Davi mesmo, né? Davi Diniz. Vocais, guitarra, teclados e programações. E Gustavo Matos, bateria e programações também. Se você que tá ouvindo em casa e quiser mandar uma pergunta pro Spooler via Twitter, é só mandar aí pro arroba coletivo Pegada, que vamos ter um bloco só com perguntas dos internautas. Então vamos fazer mais uma aí, galera? Bora. Mais uma? Então vamos lá agora. De novo. Spooler. dedicação. Para avançar, cabiante disse a hora da distância, a glória entre as engrenagens de quatro caminhos. Fica de empurra contra a sua vontade, o futuro vai pra envelhecer os seus. Aí, muito bom, esse foi Isadora do Spooler, né, esse é o Pegada de Pato, voltando aqui, recebendo a galera aí, que segundo eles mesmos tem influências de New Wave, pós-punk e o que há de pior na Disco Music. Cara, o que é isso? O que há de pior na Disco Music? Qual que é o problema na Disco Music? Convenhamos que a Disco Music, a maior parte dela é terrível, né? Mas aí a gente pega todas as músicas que são muito horríveis, sempre tem alguma coisa que faz elas pegarem no ouvido. Então a gente usa parte desses elementos, né, nas nossas próprias coisas, assim, tipo, reaproveita o lixo dos outros para construir algo que seja bacana no fim das contas, que você não tenha vergonha depois. Mas vocês também aproveitam aí de muita tecnologia, vocês colocam samplers aí, programações nas músicas. É, e uma das mentalidades, digamos assim, do Fora do Eixo é o uso de software livre e tudo mais. Queria saber se vocês utilizam algum software livre, se vocês têm algum para recomendar. Não precisa de usar, mas para recomendar também. Certo. Bom, cara, eu tô começando a me aventurar pelo Ubuntu Studio agora. Então tem altos recursos lá que eu ainda tô aprendendo ali, né? Na verdade, eu costumo mexer mais com outros tipos de software, mas agora eu tô vendo que tem uma gama de recursos muito grande ali e que dá para fazer uma coisa bem bacana lá. Provavelmente algo do nosso disco vai sair de lá. Bacana demais. É, galera, assim, como é que vocês veem a nova realidade da música atualmente, com as bandas se autogerindo e também os festivais apoiados aí na ideais de sustentabilidade? Como é que vocês veem essa nova fase da música? Como é que vocês fazem para se inserir nesse contexto atual? Cara, eu acho que é um reflexo da fase que está todo mundo vivendo, de que não há grande estrutura por trás mais, não se pode mais contar com nada desse tipo. Se valia para poucos, agora não vale para ninguém, e é todo mundo por si só. Eu acho que é muito construtivo esse momento também para todo mundo chegar e andar com as próprias pernas, e que no fim das contas isso equivale. Doido. É, continuamos interagindo aqui no Twitter também, galera. Vocês estão nos ouvindo aí? Mande perguntas, sugestões, reclamações, qualquer coisa aí pro Twitter, arroba coletivo pegada. Participe também da promoção concorrendo ao CD da banda Aldan, chamado Você Já Roubou Hoje, também coletânea de dois CDs do selo Membrana e também um CD da banda Samba de Luiz. Vamos com mais música do Spooler aí. Qual que vocês vão tocar agora aí, A gente galera? vai fazer Entre Iguais, que é do Entre nosso clipe. Iguais. Vamos lá. Aí, esse é o Pegada de Pato com o Spooler, estamos aqui ao vivo para todo o planeta, todo o universo, toda a galáxia, as ondas sonoras espalhando pelo espaço sideral. Então, que lindo isso. Obrigado. Bom, galera, tá rolando uma promoção no Twitter aí com brindes, já falei, vou falar de novo. Mandem perguntas, fiquem de olho aí no Twitter, @coletivopegada, para todo mundo saber como concorrer. Spooler, queria saber de vocês mais algumas coisas. Vocês vieram de duas bandas, Azoras e Hag, né? Quando vocês resolveram formar o Spooler, assim, vocês... Por quê? Por que vocês resolveram formar o Spooler e fazer uma coisa que vocês fazem? Assim? Como é que vocês chegaram nesse formato de som? Bem, na verdade, eu vim de uma banda de metal de Belo Horizonte, dos anos 90, que é o Ragnarok, e o Davi ainda tem a banda Azoras. E, na verdade, a gente é colega de faculdade. A gente estuda jornalismo juntos e viu que tinha muita afinidade em comum de músicas, aquelas coisas. E foi natural, a gente juntava, vamos fazer um som, mas vamos chamar alguém e falar, ah, cara, eu já tenho uma banda que são 6 integrantes. Você também, são 5 pessoas. Entendeu? Vamos fazer um negócio mais leve, assim, são três pessoas. Mas vamos fazer um negócio mais leve, assim, que não tenha tanta cobrança, porque banda de 5 pessoas são 5 sócios, são 3 sócios, entendeu? Então, tipo assim, e foi natural isso, essa coisa de... Porque eu já toco há algum tempo com sampler, essas coisas, né? Então, falar, bicho, vamos manter essa linha mesmo, guitarra, voz e bateria, e vamos ver o que dá. No fim das contas, em banda, quanto menos gente, melhor. Porque, tipo assim, menos divergência de pensamento... E, tipo assim, você consegue resolver as coisas muito rapidamente, tanto em termos de arranjo quanto em termos práticos. E, no fim das contas, o cachê é dividido só por 2, então é bem melhor. E o EP que vocês têm? Vocês têm um EP virtual, estão preparando aí um disco também. Fala um pouco aí desse EP, onde é que as pessoas acham pra baixar. E fala um pouco também do próximo trabalho de vocês aí, como é que vai ser, em que pé que tá também. Certo. Bom, a gente tem um EP virtual de 6 músicas que está disponível, Trama Virtual, MySpace, Oi Novo Som, o que você disser está disponível lá. Mas que o pessoal pode baixar também, a gente também tem lançado alguns clipes, a gente lançou ano passado de Isadora e a gente acabou de lançar o de Entre Iguais. E a gente está produzindo o nosso disco, nosso primeiro disco, que... A gente está ainda em fase de gravação, de mexer em arranjos e tudo mais, então deve demorar um pouquinho. Mas tem toda uma carga conceitual, tudo mais. O lance está rolando, tem uma história por trás. Mas o lance está rolando bacana ainda, logo mais vocês vão saber do disco. Massa, legal. E planos para o ano, para final de 2010, início de 2011, shows marcados... divulgue também redes sociais aí, como encontrá-los offline, online, e-mail, certo. Tudo isso aí. Bom, MySpace é mais óbvio, né? MySpace.com/SpoolerMusic. Twitter também é @SpoolerMusic. E lá tem todos os links também, cara. E para resto de 2010, a gente imagina, a gente quer, né, na verdade, tá tocando em todos os lugares que a gente puder. A gente já tá estabelecendo umas parcerias bem bacanas. Logo mais a gente deve estar indo para outros estados também aí. E quem quiser chamar a gente, só dá um toque aí também. O e-mail é spoolermusic@gmail.com. Massa, vamos mandar mais uma aí? Vamos mandar mais uma, só queria agradecer vocês pela oportunidade, ao Léo daqui da Pato Multimídia, vocês do Coletivo Pegada. Valeu pela oportunidade. Obrigado mesmo, valeu. I don't want you to drive me around. Opa! Quer tocar mais? Pode tocar, velho! Galera, obrigado pela participação. Vamos agradecer um monte de gente aqui. O Léo, do Estúdio Pato Multimídia, aí pela técnica toda. Aqui temos o Jonathan, aqui também da banda Quase Coadjuvante, fazendo vídeos. A Ana, fazendo fotos. Também temos a Paula, lá do Forceps, também fazendo fotos e transmitindo antes também. Quem pôde ouvir, teve o prazer de ouvir aquela voz doce, né, Paula? Temos também aqui a Camila e também a presença do Luciano e mais uma galera aqui. Tô esperando. Cadê o Luciano com o resultado do vencedor do Twitter, velho? Cadê? Cadê o cara? É, Luciano pisou na bola. Enquanto isso, vocês podem conferir aí toda a agenda do Coletivo Pegada em coletivopegada.org. E também, que mais? Tem mais uma música pra tocar aí, galera? Vamos fazer aqui um momento inesperado aqui com spoiler. Luciano chegou. Chegou, Luciano. Não, agora eu já falei pra mandar a saideira, vai mandar a saideira, mas fala aí depois comigo aí, filho. Quer anunciar a música aí, brother? Bom, a gente vai tocar Grow Up Garbage Man. Manda ver. When I grow up, I want to be a garbage man to the world. When I grow up, I want to be a garbage man just to pick you up and about. I drive around in my big old truck to wanna come on the outside. I work hard, but I don't make you work to wanna come on the outside. I'm Valeu, Spooler aqui, encerrando o Pegada de Pato. Vamos anunciar aqui, então, finalmente, o vencedor da promoção no Twitter, que vai levar um CD do Aldan, também a coletânea com dois CDs do selo Membrana e também um CD da banda Samba de Luiz. O vencedor foi o perfil @vitor655. Pode vir aqui no estúdio Pegada de Pato, se você morar em Belo Horizonte. O endereço aqui é Avenida Afonso Pena, 941, sala 801. Avenida Afonso Pena, 941, sala 801, das 9 às 19 horas. Se você não estiver em BH, ou mora em BH, mas não está em BH no momento, envie um e-mail para radio@coletivopegada.org, que a gente combina de passar o prêmio para vocês. Também queria agradecer a presença do Flávio Chachá, que está aqui transmitindo tudo pela Twitch Cam aí. Quem teve a chance de assistir pode ver como é que funciona um pouquinho do Pegada de Pato aqui. E também gostaríamos de dizer, agradecer a todos aí pela audiência. Tivemos um pico de 55 ouvintes, então bacana, Spooler aí. Desde que eu tô no Pegada, foi a maior audiência que eu já vi, então parabéns para vocês aí. Valeu. Esse aí foi o Pegada de Pato, eu sou o Luiz Conze, a gente se vê mês que vem. Aquele abraço, valeu.